chegar. O amor de muitos tem esfriado, nessas escrituras se cumprir. São sinais que Jesus Cristo não tarda a ver. As trombetas tocarão, ordirão ressurgir. Nós seremos transformados para com Jesus subir. As trombetas tocarão, ordirão ressurgir. Nós seremos transformados para com Jesus subir. As vozes dos pregadores estão soando. A igreja de Jesus está esperando. Ao soar das trombetas de Deus, é Jesus que vem buscar o povo seu. As trombetas tocarão, ordirão ressurgir. Nós seremos transformados para com Jesus subir. As trombetas tocarão, ordirão ressurgir. Nós seremos transformados para com Jesus subir.